Páginas brancas, então entendi que a caneta é uma espada. As linhas ganham vida, o cotidiano também fala. E qualquer vela é reza, no mundo que mais se apaga do que se mantém aceso. E que corrida maluca é essa? Meus dias estão calmos, eu não tenho pressa. Madrugada pra compor é o que nós temos, é o que aprendemos. Tenho tudo o que preciso para me manter inteiro. Independente faz ganhar valor na música. Faz a luta firme e forte na jogada pra entender que os poemas estão vivos. Entre caminhos emburacados, desvios confusos, atalhos construídos com sonhos, veredas de caminho que compõem. Ainda não sei mais quanto tempo eu tenho, mas um cordão de fé é o que me mantém de pé. E os sofrimentos também fizeram parte da asa desse voo que plenou no silêncio que o mundo mudou. Quem acordou também viu o estrondo forte nos ouvidos. Nossa bênção, nossa reza, um som do bom. Nossa bênção, nossa reza, um som do bom. Nossa bênção, nossa reza, um som do bom. Nossa bênção, não. Nossa bênção, não. Nossa bênção, nosso som. Preciso como, eu tenho um sonho. Eu vim reconstruir, deixei marcas sem feridas, adas mais cicatrizes felizes. Porque se eu olhar pra trás, não vou me arrepender. Tirei do peito a dor, trouxe de volta reciclando em amor. Fui bater as asas desse voo. Fui bater as asas desse voo. Recolhendo, aprendendo, fazendo sombra no asfalto. A esperança é no orifício dos que se mantém vivo. Que não olha o mundo como circo, mas sabe que cresce com um sorriso. Então traga nossa taça, vamos brindar o que nos resta. A luz que nos deixa no controle, o som do bom, que a ideia não ficou presa. Quebramos a cerca, quebramos a cerca. Que a ideia não ficou presa, quebramos a cerca. A ideia não ficou presa. Quebramos a cerca, quebramos a cerca. Nossa bênção, nossa reza, um som do bom. Nossa bênção, nossa reza, um som do bom. Nossa bênção, nossa reza, um som do bom. Nossa bênção, não. Nossa bênção, não. Nossa bênção, nosso som.